Computador Web 5899. Objeto 5899, complete LS, chama na torre, ano 8612, é bom pouso. 8612. Torre Salvador Web 5899, boa noite. Boa noite, 6746 Web, informação de Charlie. Boa noite, Web 6746, sua identificação, dessa via, chegada à mar para 2000 pés, 1012 ajuste, reporte localizador estabilizado. Gente, 2000 pés, essa via, mar, 1012 ajuste, informa que seu contato com Recife, inclusive, vai estar. Gente, autorizado, então. Tá, obrigado, 6746. Autorizado, Fátima Cipal, Índia e Alfa, reporte ponto espera do 1-0, pronto para decolagem, ajuste 1-0, 1-2, estão 3-2-2-6. 1-0, 1-2, Fátima, Índia, Alfa, 3-2-2-6. Confirma o vento, 5899, por gentileza. 120 graus, 120 graus com 8 nós, 08 nós. Sente, limpoza 1-0, 120 quadrado. Salvador, gol 1714 para o pushback, acionamento no portão 5. O gol 1714 já está liberado, chama táxi. Autorizado, chama táxi, o gol 1715. Torre Salvador, tá 3226, ponto espera piscina 0, visão aeronave na curta final. 3226, ali mantém capsule 1-0. Ali mantém 1-0, 3226. No Solos 34, direita, prossegue táxi na minha escuta via Alfa. Após próxima esquerda, taxiway Kilo, ingressa no pátio 3. Posição prevista do pátio 3, a posição meia dúzia. Mesmo assim, fica atento ao balizador. Então, boa noite, bom descanso. Alfa Kilo Pátio 3, a princípio posição 62, WebJet 5899. Boa noite. Do 2000, vento 1, 20 graus com 08 nós, tem livre decolagem, pista no zero. Livre decolagem, pista no zero, tá 3226. Decolos 35, controle 19935, bom voo e boa noite. 19935-3226, boa noite. Controle Salvador, boa noite, tem 3226. Tá 3226, contato radar, SUB mantém nível 370, saída PUCA. SUB mantém 370, PUCA 3226. Táxi Gol no 714 com 115 a bordo, 2 horas e 10, alterna Recife. Táxi, parte principal, segunda direita, Índia Alfa, reporte, ponto espera da 10, pronto para decolagem com 10, 12 no altímetro, Gol no 714. Ajuste no 012, autorizar ataque em frente, reporta ponto espera da 10, Gol no 714. Salvador Contigo, 8:09, autorização ao João Pessoa, 410. Gol 8:09, tenho 370, autorizado, aguarde coordenação 410. Pode ser 37. Esse gol no 8:09, então João Pessoa, nível 370, está autorizado. Aerovia Peruísque 58 até Recife, a cor direto. Decolador 10 com curva esquerda na subida Puca, transição Caju. Aciona 5045, controle 119.35. Autorizado no pessoa nível 370, Peruísque 58, Recife, base CT. Quadra 10, curva esquerda, Puca Caju, 5045, aciona 35. Com 8:06. São 4, chame pronto, pushback, Gol no 896. Bora. A 3226, suba restrito ao nível de voo 350. Restrito 350, 3226. Salvador, é o trip 5317. Graus com 08, nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, 17 no 4. 186. 186. 5317. Trip 5317. Recife 53, segundo sete, só um minuto, cópia Belém 380. A sua escuta, senhor. 3226, chame Recife. Frequência 126.85, alterne 133.65. Boa noite. Recife agora 126.85 no 3365, tá? 3326, boa. Boa. Salvador, Azul 4 no 78, boa noite. Boa noite, Azul 4 no 78, chegada Mari, dessa via para 2000 pés, 1012 ajuste, reporte localizado estabilizado. Confirmo 4 no 78, 1012 o ajuste na Mari, desce via 2000. Afirmo, reporte localizador número 2 na aproximação. Gente, reporte no lote. Um 4, decolagem 40, controle 119, decimal 35, bom voo, boa noite. 1935, boa. Controle Salvador, bom 714. 714, contato radar, subiu até o nível 230, saída PUCA. Saída PUCA, ascensão 230, bom 714. Localizador 6746, L. 6746, complete LS, chamando a torre 118612. 26, boa. Após Cogbo e após Trova, aciona 5047, controle 119, decimal 35. Autorizado Belém 380 pela Upper Zulu 41, decola da pista 10 com curva esquerda na saída Momo. Depois Cogbo, depois Trova. 5047 é o nosso transponder e 119, decimal 35 é o controle, o trip 5307. Correto, trip 5317, na remota, chame pronto, pushback. Chamaremos 5317, grato. Salvador, boa noite, web 6746, final, ILS, baixado travado. Boa noite, web 6746, sem livre pouso, pista no zero. O vento 120 graus com 08 nós e ajuste no zero, 12. Livre pouso no 0, no 0, no 2, web 6746. Salvador, boa noite, é o Gol 1606, assistente da Charlie, para autorização Campina Grande. 306, Campina Grande, nível 390 autorizado. Aerovia Perzulu 10 até Neuma, após direto. Decola da 10 com curva esquerda após a decolagem na subida Puca. Transição Zipar. Aciona 5046, controle 119.35. 606 da Golfo, autorizado para Campina Grande, nível 390, via Perzulu 10 até Neuma e após direto. Decola da 10 com curva esquerda, perfil Puca Zipar. Transponder 5046, controle 1935. Rádio Bruno 606, chame pronto, pushback. Chamará em breve. 6746, pousou e livrou as 45. A direita prossegue via Alfa, após Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, 6746. Para o posicionamento, voo 994, 026. Meia dúzia está livre, voo 994, chame táxi. Chama táxi, voo 994. IMO 4178, desce para 2000 pés, autorizado EGS, após localizador. Voo 1794, chame Recife, frequência 1285, alterne 13365, bom dia. A primária é 12615? 12685, e a secundária é 13365. 12685, 13365, obrigado. Para o TAC, chegou no 994, eu estou na 22 horas, de 15 a Terra Salvador, eu tenho 158. OB 158. Acima, voo no 994. Autorizado, parte principal, Índia e Alfa. Reporte ponto espera dono zero, pronto para decolagem. Ajuste ano 012, gol 994. Parte Índia Alfa até ponto espera da 10, gol 994. Mil pés. No 012, ajuste. Reporte localizador, é o número 2 na aproximação. Tá sim. Desce então para 2000 pés, com 2002, reporte localizador, tá sim. Do 4178, complete LS, chame a torre no 9862. 086, o azul 4178, boa noite. Boa noite. 03 é o número 2, setor aguarde, número 606. 606, número 2, vai dar. Boa noite, o 4176, baixar travado. 4178, boa noite, está baixado travado. Ajuste no 012. 012 e 4178. Continua a tarifa do pouso para o 4178. Afirmativa, azul 4178, agora sim. O vento no 20 graus, 120 graus com 08 nós. Tem livre pouso, pista no 0. Uno 896, tá livre no 04, chame táxi. Livre, chama pro táxi, 896. Solo, gol 1606, solicita estacionamento na posição número 3. Vento 120 graus, 120 graus com 8 nós, 08 nós. Obrigado. Eu vou no 606, acionamento contra risco, aguardando para iniciar o pushback. Salvador, é o TAN 3170, muito boa noite, estamos cientes da chave. A nave finalizando o pushback da retaguarda, agora no 606, aguarde um minuto para iniciar o acionamento. Vai dar. Mil, vai encostar no localizador, 1012, o TAN 3170. É possível voar em casa, senhor da presente? Após a passagem na cor da aeronave na cor final, o gol 994, aeronave Embraer da Azul, após ali mantém cabeceira no zero. Após a passagem da Azul, ali mantém no zero, o gol 994. Rotando 3170. Prossiga. Salvador, está 3170. Prossiga, 3170. É possível o senhor dar presente voar em tanto? Não, mantenha a chegada mais. O tráfego que você está presenciando está... Só todos são 12 horas. Está... 16 milhas na frente. Só confirmando, sua frequência está tá muito baixa. Podia confirmar? Alfa, reporte ponto espera dono zero, pronto, com 1012 no altímetro, gol 996. Índia e Alfa, 1012, reporta pronto, gol 896. 78, no solo 55, direita prossegue táxi na minha escuta via Alfa e reporto antes da Juliette para ingresso. Direita, reporto táxi na sua escuta via Alfa, reporto antes da Juliette para ingresso. 04176. 606 no 3, está livre, chame táxi. 1606 no 3, estacionamento, livre, perto de uma porta. 994, livre decolagem no 0, vento 120 graus com 08 nós. Livre decolagem, estacionar na 4. Pushback, acionamento, trip 5317. Livre, trip 5317, chame táxi. Acionamento, chamaremos táxi, trip 5317. Pronto, do 896. Ali mantenho no 0, 896. Ali mantenho no 0, 896. Ali mantenho no 0, 896. 994, decola 56, controle 6935, seu móvel, boa noite. Tá, 3548. 3, Salvador, boa noite, boa 994. Salvador, boa 994. Mantenha o nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA.